Rux, Rux. Ave esquadrão maloca. Não basta só viver, tem que acreditar. Correr sempre sem desanimar. O que vão dizer, como vai contar? Cada passo dado até chegar. Não basta só viver, tem que acreditar. Correr sempre sem desanimar. O que vão dizer, como vai contar? Cada passo dado até chegar. Não basta só querer, tem que fazer acontecer. Desde o dia clarear até o anoitecer. Tem que fazer viver por amor. Não como personagem, eu sou eu aonde for. Rap, clássico, bumbo, caixa, bate. Maloca, esquadrão, água pronto pro combate. Remando contra a moda, o peso racha crânio. O som que incomoda vem do subterrâneo. Mil anos na mesma ideologia. Sem distúrbio, no subúrbio, sem patifaria. O que faria se tirasse sua alegria? Se vivesse o que vivo, tu desistiria. O rap fecico, sem pódio numérico. Rima, carne, osso, alma, espírito e espectro. Verso um tanto sádico, distante do lírico. Louco, rouco, levando falsários prematuramente ao óbito. Na dedicação, pra um ou pra um milhão. Frustrando os pela saco que quer me ver no chão. Nunca fui mirabolante, vivi a cada instante. Quem corre pelo rap é quem tá pelo semelhante. Invisto tempo e grana, não à procura da fama. Comédia faz por moda, a gente faz porque ama. Canto até de manhã em sampa como a Dona Irã. Se não é rap verdade, então cuzão passa amanhã. Não basta só viver, tem que acreditar. Correr sempre sem desanimar. O que vão dizer, como vai contar? Cada passo dado até chegar. Não basta só viver, tem que acreditar. Correr sempre sem desanimar. O que vão dizer, como vai contar? Cada passo dado até chegar. Somos a simbologia da nossa geração. Nossa família são os membros da nossa facção. Meus irmãos estão vendo que nada foi em vão. O aprendizado nessa constante lição. Orientação, vai saber onde procura. Contra todo mal, o rap sempre foi nossa cura. A vida é dura e não vivemos pro hobby. Minha verdade não terá aquele que a roube. O presente espelhado no futuro traçado. Somos amantes do ritmo que sempre foi caçado. Escuto o tiro pra tudo que é lado. A missão que tenho é que não me deixa calado. Mas que barro na sola, trago pregado no boot. Traga a vida de MCs tirando sonhos do multi. Mãe chamava vira-lata, rua chamou vagabundo. Pouco vale meus panos, os pensamentos são imundos. Aderi, cria de sprinter, rato de bueiro. Sempre fita cassete, sou seu pior pesadelo. Os menino é MacGyver, o gay se vira com que tem. Se tá tendo, nós faz rap, se não tá, faz também. Meu solo é um só. Quem tem vontade, a que anda. Tem quem manque em duas pernas, tem quem sem nenhuma anda. Mas a carga que a caneta inteira saca, tio. Pra mim a tinta é a alma, o resto é só o que cobriu. Não basta só viver,